Eu tenho luz, fé, paz dentro de mim. O que tiver que ser, tiver que me ser. Entregue e aceito. Sei que o destino tem o melhor pra mim. Mantenha fé. Eu vejo um doce desejo do universo conspirar a teu favor. A meu favor. Eu sou grato.